Arranca Corações, com Júlio Mendes Rodrigo. I've said it before and I'll say it again. No more fucking ABBA. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Arranca Corações, o programa que, como é usual, vai para o ar semanalmente, todas as madrugadas de sábado para domingo, entre a 1 e as 2 da manhã, aqui na Rádio NFM. Para tema de abertura desta que é a emissão número 147, emissão intitulada A Lira que Redime os Pecados do Mundo, estivemos a escutar Stealing Orchestra com o tema Bugsy is a Punk Rocker. Pois bem, esta emissão toma por mote o texto A Lira Redentora de Nero. Este escrito, creditado a Santo Juliano, foi alvo de uma leitura performativa, a cargo de Nuno Marques Pinto, no passado dia 18 deste mês, na Roda Casa Ateliê, no âmbito da primeira sessão em redor do tema À Espera de um Milagre, o título que dá nome à nova série de desenhos de Sandra Roda. No decurso desta iniciativa, houve ainda lugar para um belo concerto de Homo, aliás, Filipe Silva, com o seu alter ego musical Hysterical One Man Orchestra. Ambos os momentos foram registados no sentido da sua posterior radiodifusão e assim acontecerá já ao longo desta hora de emissão. No entanto, teremos ainda tempo e espaço para escutar algumas composições criadas por Miguel Pipa, aliás Canu Canaquina e Angélica Salvi. Fiquemos, portanto, já de seguida com o ator Nuno Marques Pinto a ler A Lira Redentora de Nero, Sermão de Santo Juliano aos Incrédulos. Os súbditos dos Césares, patrícios, plebeus, clientes e escravos, ao contrário daquilo que vulgarmente nos é ensinado nas enfadonhas aulas dessa anacrónica disciplina que é a História, não viram desaparecer a sua elevada civilização por via das invasões bárbaras. Nada de equívocos, pois que nem sequer é possível imputar essa responsabilidade ao vírus letal do cristianismo. a causa da sua destruição foi bem mais subtil. Conhecemo-la pelo nome de Aborrecimento Caput. Hoje, aqui e agora, dia 18 de quintilis do ano 2015, desta vulgaríssima era em que nos compete dar curso à nossa existência, cumprem-se exatamente 1951 anos após o grande incêndio de Roma. Caput Mundi. Vanitas Mundi. O grande evento ígneo, responsável pela destruição do templo de Júpiter Stator, bem como pela deleção do lar das Virgens Vestais, é creditado a Nero, o último imperador da dinastia Júlio-Claudiana. Tal cataclismo ficou a dever-se à Vanitas Mundi, o excesso de tempo livre, prenho de frivolidade e intriga. O tédio deste César, Nero, foi subejamente maior do que a sede cristã em relação às delícias do paraíso celeste. Não vos abismeis, meus caros, pois não seria ele, por mero acaso do destino, um daqueles portadores da bilis negra? Estou em crer que sim. Nero pertence àquela estirpe de líderes nascidos sob os umbrosos auspícios de Saturno, numen da melancolia dos infaustos fados. Com a vossa devida licença, chamo agora a minha responsabilidade de ser algumas elucubrações sobre este desarranjo dos humores. Furta sacra. A anatomia da melancolia possui vários compartimentos, tal como um gabinete de curiosidades. Neste relicário encontram-se dispostos lado a lado, com déspotas e tiranos, infindos homens e imensas mulheres das artes e das letras, avassalados pela sua má disposição. Ainda assim, não se confinam lá trampões e medíocres, pois que isto de se ter uma alma negra como peixe exige inquietude e seriedade, até mesmo na maldade. Devo recordar-vos a afirmação de Molière: gostamos de ser malvados, mas de modo nenhum ridículos. Per pirosim. Na melancolia germinam as sementes da loucura. Ou será o contrário? Em todo caso, a verdade pode ser vertida no seguinte axioma: se os sentimentos atrasam, a loucura, por sua vez, liberta. Certamente que vós já intuístes do meu fascínio pelo sofrimento intrínseco à violência do sagrado. Sim, aquele tipo particular de violência estudada por René Girard. Cataclismo. E já que vos falo da maldade, permite-me discorrer um pouco acerca do cristianismo, o credo que sempre se deliciou perante a vista de banhos de sangue. Apocalipse. Nesta religião ardentemente crepuscular, o mal derrota o sublime. Amors per cruor cristã contrapõe-se a máxima pagã spa, salutem per aquam. Melhor dizendo, o bem-estar físico por intermédio da água. Os romanos, como sois sabedores, tornaram o banho um lugar de delícia. O meu imperador predileto, a seguir ao Juliano, o apóstata, é indubitavelmente Heliogábalo, este perverso anarquista, triunfalmente coroado por Santo Antonino de Marselha, o Momo, ficou conhecido por juntar às rosas absinto. Por sua vez, Popeia Sabina, a esposa de Nero, banhava-se em leite de burra. Em compensação, o cristianismo, mormente através de um dos seus ramos, o catolicismo, fez da ausência de limpeza um sinal de pureza. Conseguis imaginar o quão pestilento deveria de ser o cheiro da santidade? Após estes alcantilados excessos civilizacionais, desvaneceu-se a volúpia higiênica. O credo monoteísta temia a limpeza do corpo como uma porcaria. Recordo-vos agora um outro Júlio, um Michelet, também este historiador, que nos desvelou casos de santas que faziam gáudio do facto de nunca terem lavado as próprias mãos. As mesmas que os pintores compraziam em representar em tons de alvas hóstias. Mundi. À medida que o catolicismo arraigava a sua política de terra devastada, convém não olvidar também o seu ódio à natureza, enquanto conquistava territórios, auxiliado pela ação dos milagres perpetrados pelos seus beatos, tal como São Lebre, o coberto de piolhos, desmoronavam-se as termas da nossa ibérica península, bem como os formosíssimos balneários da Lusitânia. Vita! Como se tornou irrespirável o ar nesta latrina. A suma magnífica e muito sapiente antissantidade que foi o romeno Emil Cioran afirmou um dia que se no decurso da história nunca tivesse existido nenhuma doença, também não subsistiriam santos, pois que até ao momento nunca existiu nenhum que fosse sadio. A santidade é a apologia cósmica da doença, a fluorescência transcendental da podridão. A santidade é a negação da vida através da histeria celestial. A saúde é a melhor arma contra este tipo de mórbida religiosidade. Mentes sãs e corpos saudáveis raramente são assolados pelo temor religioso. Temer e tremer. Eis a pérfida divisa do devoto. A cristandade explorou sempre em benefício próprio a doença enquanto suprema praga da humanidade. Tivesse Cristo prometido higiene em detrimento do reino dos céus, que nós, após a sua morte, jamais teríamos tido a infausta sina de procurar conforto nos santos. A monótona tristeza dos cenóbios medievais depositou um enorme vazio na alma dos seus monges e monjas. Refiro-me à assédia, o insidioso torpor do desleixo, do não se preocupar consigo próprio nem com os seus deveres. A partir de Freud começamos a designar este estado de alma por depressão. Assim se confundiu a incúria e a ausência de razões para continuar a viver com o desprendimento. Obnubilou-se a santidade. Consideremos agora um dos instrumentos ao serviço da piedade, o milagre. Ou seja, um abuso onde uma coisa decretada impossível se decreta possível, mesmo sem se tornar possível em si. O seu mecanismo, surpreendente e insólito, pode ser sintetizado nos seguintes termos. Solicita-se a ação de um santo em caso de perigo, de dificuldade, ou de doença. Laceremos esta tétrica trindade imbuída de abundantes laivos de afinidade com uma qualquer terceira ordem, contornando para o efeito a lúgubre vereda ordinal do 3, no arvoamento de alcançarmos a via cardinal do 4. Fiquei ainda a saber o seguinte: a literatura produzida em torno do milagre assenta em 4 estilos. São eles as Vita, os Miracula, as Translaciones Vanitas, e, por último, as Furta Sacra. Mundi. O primeiro contexto do milagre foi a estrada. Daí se explicar a existência de relíquias móveis, assaz cobiçadas pela ganância salteadora. Esta é uma literatura comprometida, ou melhor dizendo, engajada. É uma literatura de combate, destinada a provar a eficácia de um santo, ou a conduzir hordas de peregrinos em direção a um novo santuário. O milagre é também um meio pedagógico de entreter a fé, encorajando simultaneamente a devoção cristã. Resumindo, é propaganda sacra. E quem são os inventores de semelhantes mistificações contra a natura? Em primeiro lugar, podemos apontar um dedo acusador a Sulpício Severo, que redigiu a Vita Martini, Logo a seguir incriminamos Gregório de Tours, engenhoso do género literário supra-referido, os Miracula. Gregório foi o agiógrafo de serviço, responsável por compor uma vita para um novo santo. E agora, perguntais vós, como se operava o milagre? Através do gesto taumatúrgico, respondo-vos. Este gesto era efetuado em vida pelo próprio santo, ou então, em alternativa, através de uma necroação pós-mortem, obviamente. Para afugentar o demo, por exemplo, colocava-se uma relíquia na cabeça dos endemoninhados. Nasce o ad cus usus, isto é, sem sabermos o efeito daí resultante. Percebemos apenas que o depósito de relíquias numa determinada área territorial era um fator responsável pela constituição de uma zona sacralizada, propagada sob a forma de uma espécie de círculos concêntricos, através dos quais a sacralidade medrava desde a periferia até o centro. Majora Signa. Eis o verdadeiro nome do milagre. Intervenção supremamente desejada a quando dos disseminadores de agentes. A luas inguinaria. A epidemia da peste. Apocalipse. A palavra desejo encontra-se assaz próxima da rede lexical de uma outra palavra. A dádiva. É subejamente conhecida a importância da mesma nas sociedades primitivas. Marcel Mauss, como sabeis, chegou a dedicar-lhe um ensaio. Na Idade Média Ocidental, a dádiva constituía ainda uma das bases das relações económicas e sociais. No interior da religião cristã, cultivava-se a velha noção da necessidade do sacrifício, com vista a conciliar-se a proteção divina. E é dentro desta concepção mercantilista da religião, concepção que sistematiza toda uma estrutura mental que se integra o culto dos santos. É a era dos ex-votos, em que não havia lugar para milagres gratuitos, tal e qual como os almoços. Efetuava-se a troca como moeda forte de uma economia ritual. Cataclismo. Contaminados que nos encontramos por tão pesada herança, eivados de tão ardilosa mortificação imposta por este capitalismo religioso, pergunto-me, será que podemos reinventar a adulação à economia do milagre? Provavelmente, atrevo-me a responder, mas somente através da conjuração sagrada de Acéfalo, esse antideus, criação demiúrgica de São Jorge de Bilon. Apocalipsis. Reinventemos a hagiografia, reclamando a criação de um agiólogo com novos santos. São Jorge de Bilon, Santo Antonino de Marselha, de seu cognome o Momo, Santo Ludovico de Wittgenstein, São Pedro de Klosowski e, claro, o seu irmão Baltazar de Rola, o eterno contemplativo de gatos e das imberbes Lolita. Eis os arautos do ateísmo moderno, norteados por formas de pessimismo abissal e ideias de ativa santidade. Translaciones. Socorramo-nos ainda da figura tutelar de Empédocles, que se autorrepresentava enquanto mago e profeta, vestido de púrpura, cinturão dourado e sandálias. Busquemos orientação na sua filosofia do amor e da discórdia, demandando a perfeição da forma esférica. Sphaeros. Apocalipsis. Vede estes visionários do descomedimento e tecei-lhes exuberantes encómios. Só poderemos ser redimidos por via de uma hermenêutica do excesso e da transgressão. Exultemos com a memória da vida e obra destas bestas selvagens que amavam os lugares honestos. Eis os canonizados do futuro. Aclamemos o seu ateísmo místico. Vida. Bem sabeis que nada existe novo, pois que a vida é feita de eternos regressos e de cíclicas repetições. Ainda assim, atrevamo-nos a almejar que o culto dos quatro elementos se hierarquize na primazia do fogo. Tornemo-nos hábeis na hermética arte da necrofilologia, de forma a criarmos mitemas em prol de um panteísmo ígneo. Não nos esqueçamos, todavia, que no seu ódio à vida e à natureza, o cristianismo forjou determinados santos, cuja invocação visava proteger do fogo, com vista à extinção dos incêndios. Per Pirozim. Relembro-vos apenas o nome de um, São Vigor. Certamente já vos perguntastes por que são vãos os nossos esforços em quebrar a barreira da matéria que nos separa da nossa efervescência espiritual. Atentai nas minhas palavras, rogo-vos. Neste planeta, só a música tem o poder de derrotar a matéria. Apenas melodias etéreas, provenientes do fundo da alma, detêm a potência de um archote incandescente, licuchando a nossa escravidão material em intensas flores. As forças atávicas ao serviço do deserto do real, imbuídas pela insídia proporcionada pela ausência de conhecimento de si mesmo, somente podem ser combatidas quer pela transcendentalidade da música, quer pela relação dialética do par oposto. Água, fogo. Apocalipsis per pirosim e cataclismum. Eis a única divisa a adotar com vista a ambicionada palingênese redentora. Ave César, ave Nero, Miracula. Que os estilhaços da tua lira volvam em legítima relíquia pagã. Vamos prosseguir a emissão número 147 do Arranca Corações, agora na companhia de Filipe Silva, aliás, Hysterical One Man Orchestra, e vamos ficar à espera de um milagre, a sua performance realizada ao vivo na Roda Casa Atelier. Thank you. Dando continuidade a esta emissão do Arranca Corações, ficaremos já de seguida com Miguel Pipa para escutar o quinto tema do seu registro Violino Alterado V541. Nas palavras do próprio Miguel Pipa, como instrumento é o que mais vezes alterei, modifiquei e experimentei de forma mais direta. Apliquei um par de walkie-talkies, devidamente modificados no seu interior, que são manipulados por toque e combinação de cordas. As cordas são de baixo elétrico, uma de guitarra e uma mola de ferro. Utilizei uma célula para alterar a frequência rádio e osciladores completamente desafinados, sendo possível alterar esses padrões diretamente nas cordas, com crocodilos como interruptor. No arco foi aplicado um amplificador de ruídos e toque, possibilitando abordar diferentes sobreposições durante a experimentação. O Walkman, modificado, serve para gravar partes desse momento e misturar em tempo real. Tenho um pickup para tocar diretamente nas cordas e captações eletromagnéticas. Piezos para captação de todo o instrumento. É ligado a uma mesa de mistura, Do It Yourself. Fiquemos, então, já de seguida na companhia de Miguel Pipa. Thank you. dando entrada na parte final desta emissão do Arranca Corações, temos tempo ainda para um último tema. Vamos ficar já de seguida com Angélica Salvi e esta belíssima música intitulada Relâmpagos para Micróbios, um tema que integra o registro Paisagens Invisíveis. E eis que somos chegados ao final de mais uma emissão do Arranca Corações. Pela minha parte, resta-me agradecer a vossa preferência, desejar-vos um bom resto de noite e continuação de um excelente fim de semana. Pela minha parte, marcamos encontro para de hoje 8 dias para mais uma emissão do Arranca Corações. Arranca Corações, com Júlio Mendes Rodrigo.